Senhor, o inimigo vem contra mim e ele quer me destruir. Tomara que o Senhor me deu, Senhor. Por isso de joelhos estou, sozinho sei que não consigo. Eu não vejo força em mim pra lutar com o que vem contra mim. De joelhos sei que não consigo. Na força do seu braço eu penso em mim.